você. É bom porque foi Deus quem quis assim. Aonde você for, eu irei. Onde pousares, pousarei. Vou contigo até o fim. Ainda que as ondas de angústias venham, ainda que o vento sopre forte, venceremos, pois estamos com o Senhor. Existe entre nós, não dá pra esconder o amor que sinto por você em todos os momentos. Te levo no meu pensamento. Então, venha o que vier. Do seu lado eu estou, seguro sua mão. Pensamento.